Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Internet. Ora bem, depois de uma paragem, estamos de regresso para mais duas edições, neste caso uma hoje e uma outra amanhã. São edições para recordar temas que já passaram por aqui há algum tempo. Vamos desde já começar com uma música que eu acho que é bem conhecida a todos vós e que dá pelo nome de I Have a Dream. É uma melodia tocada em flauta de pan e que nós hoje vamos então aqui escutar. Para ouvir também nesta edição uma outra melodia que por acaso também é tocada a flauta de pan e é também dos ABBA. O tema chama-se Chiquitita. Esta segunda é tocada, aliás, por Dana Dragomir. São as próximas duas, ou as primeiras duas que vamos então ouvir, nesta edição do nosso Nota 7. Thank you. Continuamos com a Falta de Pan, nesta edição de sábado, dia 5 de maio de 2012, do nosso Nota 7. Agora para ouvir Aranjuez Mon Amour, melodia que nos é aqui trazida por Gheorghe Zamfir, mais um flautista romeno, e que nos traz então esta melodia belíssimamente interpretada. É verdade, para ouvir também uma outra melodia, eu vou considerá-la como instrumental, ainda que no fundo haja uma voz a interpretá-la, mas a verdade é que Daniela Ciccarelli é um nome que tem que ser categorizado de uma outra maneira, porque ela não era uma cantora, era sim uma vocalizadora, portanto, ou seja, ela com a sua voz fazia um instrumento. E aí está Daniela Ciccarelli, que nos traz Clemens, uma música lindíssima. Para ouvir também os The Shadows, que nos trazem também um pouco da sua música, calma, serena, como é lógico. Chama-se... aliás, peço desculpa, eu disse os The Shadows, não é? É Ricky King, que nos traz Aria de Bach. São as próximas duas músicas que vai então poder ouvir, e para isso só precisa de ficar sintonizado na sua Rádio Nota 9, neste caso no Canal 2. Daqui a pouco chego nas despedidas desta edição. avisamos ouvintes, para o término desta edição, que só terá uma música, porque tem a mesma cerca de 7 minutos. Vangelis, um nome incontornável no mundo da música instrumental, apresentaram-nos aqui com mais uma das suas composições. E é então com Vangelis que vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. Quero desejar-lhes uma vinda e continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Internet. Eu volto a encontrar-me então consigo, já sabe, a partir da manhã, por volta das 12h30. Tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Internet. Já decida, chega mais uma edição de Giração, edição compacto. Boa tarde e até amanhã.